Larga de ser boba e vem comigo. Existe um mundo novo e quero te mostrar. Que não se aprende em nenhum livro. Basta ter coragem pra se libertar. Viver, sonhar. De que valem as luzes da cidade? Se no meu caminho a luz é natural. Descansar na sombra de uma árvore. Ouvindo pássaros cantar, cantar. Meu caminho, a luz é natural.